Mercearia FFJ, onde você encontra gêneros alimentícios, enlatados, perfumarias, bebidas quentes e frias, ovos, carne de sol, frangos abatidos e congelados, linguiças, mortadela, material escolar, cigarros, sandálias, miudezas em geral e gás de cozinha com entrega a domicílio. Mercearia FFJ, menor preço e ótimo atendimento. Estamos localizados na Travessa José Lopes, número 101, bairro Mutirão, Fronteiras, Piauí. Agradecemos a sua preferência. Organização Chiquinho Maurício.